Agora, 3 horas e 38 minutos, essas foram informações aí de Maringá com Luciana Penha. E eu estou recebendo aqui nos estúdios agora o professor Eduardo Dias Fonseca. Eduardo, que é professor do curso de Cinema e Audiovisual da UNILA. Boa tarde, professor. Boa tarde, agradeço a todos o convite, é um prazer estar aqui na CBN. Nós que agradecemos a sua presença, professor. A gente conversava aqui rapidamente, professor, antes de entrarmos no ar, a respeito desse curso de cinema, da importância, né, que ele tem lá na UNILA. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, professor, antes de eu começar, de bombardear com muitas perguntas, queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse curso, professor. Olha só, o curso de Cinema e Audiovisual, ele tem uma proposta de formar generalistas no que se refere à área de cinema e audiovisual. A gente conta, dentro do nosso eixo temático de trabalho, a gente tem 3 eixos principais. Um eixo que é o eixo de teoria, um segundo eixo que é um eixo da prática, realmente, das dimensões práticas da realização do audiovisual, e um terceiro eixo que seria vinculado ao que é a proposta da nossa universidade, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, de um eixo interdisciplinar que a gente une o que é o cinema e o audiovisual com outras áreas de conhecimento dentro da universidade. A gente tem como proposta básica essa formação de um profissional que ele vai poder atuar tanto na produção, na direção de arte, na direção de fotografia, ele vai poder atuar na direção propriamente dita de produtos audiovisuais, seja para televisão, seja para cinema, seja para publicidade, seja para os novos meios, né, a internet, coisas afins. E é um curso que está bem armado para dar essa visão ampla para os nossos alunos das possibilidades dentro do que é o audiovisual. Como é que está a procura hoje, professor, por esse curso? Olha, é interessante porque assim, os cursos em geral de cinema e audiovisual no Brasil, eles são recentes. Eles são cursos que, por exemplo, nos últimos 20 anos tiveram uma grande projeção e uma grande proeminência dentro das universidades públicas brasileiras. É um curso que tem, ultimamente, uma procura muito grande, principalmente pelo mercado de trabalho em ascensão. A gente percebe que, pelas políticas públicas do governo e também pela questão mercadológica, hoje, de uma maior produção de conteúdo local, uma maior produção de conteúdos nacionais e internacionais, a gente vê uma crescente demanda com relação ao curso de cinema e audiovisual. E mesmo aqui para Foz do Iguaçu, nós conversávamos agora, uhum, para as pessoas que querem, embora ainda nós não tenhamos, né, de maneira satisfatória o número de alunos de iguaçuenses, né, frequentando o curso da UNILA, né, como você, uhum, falou, o pessoal ainda precisa, né, daquele start, né, o mercado aqui, mesmo em Foz do Iguaçu e também, é um mercado muito amplo, um mercado muito bom de trabalho. Né? Exatamente, a gente tem produtoras locais, a gente tem televisões locais, a gente tem propostas de formação de polos cinematográficos locais. Quando a gente pensa na região de Foz do Iguaçu, a gente pensa no oeste do Paraná também, a gente vê que existe uma grande possibilidade de área de trabalho e de crescimento dessa área de trabalho, né? O nosso curso, ele visa essa formação e ele visa também essa ampliação, uma questão mais ampla do que é o espaço audiovisual aqui na região de Foz do Iguaçu. A gente entende por espaço audiovisual não só um espaço de produção, mas um espaço de circulação e de exibição, fazendo com que um cinema de entretenimento, uma atividade cultural, possa ser mais, digamos assim, mais ofertada e mais ampla para a região. O que nós tivemos recentemente aqui em Foz do Iguaçu, alguns meses, professor, o Festival Curta Iguaçu. Que a gente participa ativamente. Exatamente, aí é justamente citar. Então, vocês têm ali, participam ali, vocês colocam os seus serviços à disposição, os alunos já podem produzem e exibem ali esse material. Como é que é a participação de vocês com isso? Isso, o Curta Iguaçu é um festival que ele é um festival da cidade, ele é um festival que acontece para uma produção de 48 horas de um curta-metragem, e que assim, é um evento anual que para os nossos alunos é parte da vida deles já e é parte do que eles esperam para poder realizar. É como se fosse assim, o festival é como se fizesse parte da grade curricular, né? Para a gente falar. Né? Atualmente a gente está fazendo isso e assim, é com grande motivação, porque eles. Como se a cidade abraça o Curta Iguaçu e abraça de uma forma que todo mundo entende aquela maratona que é fazer em 48 horas. E os trabalhos são super bonitos, estão disponíveis na internet para quem quiser observar e ver os trabalhos realizados. Do Curta Iguaçu, e assim, é um grande momento para que eles possam formar suas equipes, em 48 horas, produzir um curta-metragem com a característica local, né? Que a gente valoriza muito essa característica da cidade de Foz do Iguaçu, da fronteira, das imagens que a fronteira oferece, das particularidades que a gente tem aqui na nossa região. É, dá para a gente falar, então, que esse festival, né, que é da cidade, não é uma coisa promovida pela Unino, mas é da cidade, mas você tem todo o interesse que esse festival continue, que a gente precisa de apoiadores, até para esse pessoal, né, que vamos dizer que serve ali o festival como um laboratório, né, para esse pessoal, para os alunos do curso. Sabe uma coisa interessante que a gente percebe? A gente percebe assim, voltando nessa questão do mercado, do interesse dos iguaçuenses pelo cinema e pelo audiovisual, a gente teve nesse último semestre, além do Curta Iguaçu, a gente teve propostas pelos nossos alunos de realização de curtas ficcionais e que eles recém realizaram. E é interessante que a gente vê que os alunos saíram para produzir seus curtas buscando patrocinadores e parceiros, e a cidade abriu um sorriso enorme e falava, claro, vamos participar, sim, desde restaurantes, desde, sei lá, pequenas lojas, e foi muito interessante. É interessante como o audiovisual tem esse atrativo, né? Como é interessante, é lúdico. É interessante, é verdade, é verdade. Então, eu estou vendo assim, eu gosto de ver quando as pessoas falam com paixão, né, de determinados assuntos. Então, dá para ver, então, que esse pessoal sai de lá, professor, assim, altamente capacitados, né, dá para, haja visto, como o senhor falou, essa participação deles nesses festivais e em outras produções aqui da cidade. Da cidade, exatamente. A gente pensa não só nessa questão da produção, mas, por exemplo, na semana que vem, que também está relacionado com a nossa universidade, a gente tem duas mostras de cinema. A gente tem a mostra de cinema equatoriano. Vale lembrar que essa nossa proposta, dentro do que é a UNILA, é uma proposta de abarcar a América Latina como um grande espaço de produção e de circulação do audiovisual, e fazendo com que o audiovisual seja uma das ferramentas também para a integração e o desenvolvimento da América Latina. A gente, na semana que vem, a gente tem essa mostra de cinema equatoriano, uma mostra de cinema contemporâneo, que vai ser segunda, terça e quarta, na Fundação Cultural. Os que se interessarem podem entrar no site da UNILA, www.unila.edu.br, que vão já estar direcionados para a programação dessa mostra de cinema equatoriano. Na quarta-feira da semana, a gente começa outra mostra. A gente começa um braço da mostra de cinema, do 8ª mostra de cinema e direitos humanos da América do Sul, que a UNILA foi contemplada como um dos pontos de exibição de filmes relacionados com a temática de direitos humanos. Então, a gente tem dia 18, 19, 20 e 21. Também, aos que se interessarem, podem entrar no site da UNILA, no www.unila.edu.br, e ver a programação, que é aberta ao público e que as pessoas podem participar desse nosso grande momento do audiovisual aqui em Foz. E aí, isso é uma excelente oportunidade aí para as pessoas conferirem, né, vamos dizer assim, o que é prata da casa, né? Também, e até para os iguaçuenses aqui, até se sentirem motivados a procurarem pelos cursos da UNILA, professor. Isso. A gente tem uma atuação, por exemplo, a gente, dentro do nosso curso, nós temos dois iguaçuenses que a gente fala que é a nossa prata da casa, e que a gente, não só pela esse contato que a gente tem com os nossos dois alunos iguaçuenses, a gente tem programas de extensão e cursos de extensão que a gente atua também dentro da cidade de Foz do Iguaçu. Por exemplo, eu faço parte de um projeto junto com alguns alunos do curso de cinema e audiovisual, de um pequeno curso de realização básica audiovisual numa escola estadual, na Escola Estadual Costa e Silva. Então, a gente tem, por parte também da comunidade, dos alunos da escola Costa e Silva, um grande interesse em aprender sobre o audiovisual, em ver o audiovisual e produzir seus pequenos curtas. Assim, a gente tem esse desafio para que eles produzam curtas de 3 minutos. Como é que vocês fazem esse trabalho? Os alunos lá da UNILA se dirigem até lá, ensinam os alunos do colégio? Exatamente. Nós somos 3 fixos e 2 alunos que vão como voluntários e alguns outros que vão rotativo no curso básico de cinema e audiovisual na Escola Costa e Silva. A gente vai e dá ferramentas básicas da história do cinema, da teoria do cinema. E depois a gente parte para uma parte mais técnica, um pouco de fotografia, um pouco de direção de arte. A gente reproduz algumas cenas de alguns filmes para eles aprenderem na prática como que se faz com a câmera, com a luz, com o enquadramento, com a questão dos atores. E aí a gente propõe para que eles contem suas próprias histórias. Aí eles começam a trabalhar nas suas próprias histórias para filmar suas próprias histórias. E aí que é a participação dos alunos? Ah, é muito divertido. A gente se diverte muito. Eu acho que eles gostam muito porque é aquele momento... A arte tem isso, né? A arte traz essa diversão, esse pequeno momento dessa liberdade da criação muito grande, né? E eles aproveitam esse momento para falar dos seus temas, para falar do seu dia a dia, para falar da sua vida, para falar dos seus amigos e para fazer vídeos que daqui a pouco vão estar no YouTube e eles querem que as pessoas curtam, né? É, na verdade, começa... A gente tem visto muito hoje, a internet é uma ferramenta assim, que tem ajudado em muito, em vários setores. Uhum. E essa produção de vídeo a gente tem acompanhado, a gente pode ver que a partir dali surgem, vários talentos que surgiram através de vídeos postados, né? Uhum. No YouTube, sejam de atores, sejam de produtores, né? Acho que o senhor melhor do que ninguém pode constatar isso, né? Exatamente. E tem uma questão que é interessante, se a gente pensa nesse... A gente vive um mundo muito visual e muito audiovisual hoje em dia, né? Desde as câmeras que a gente tem nas nossas casas para ver por questões de segurança. Que hoje tudo é tudo muito instantâneo, né, professor? Isso. Quando você fez ali, então você sempre tem uma câmera na mão, um celular, né, uma máquina fotográfica que tem a opção de filmar também. Isso, e é interessante a gente pensar como a gente conta as nossas histórias, né? O que a gente se propõe também, não só como curso de cinema e audiovisual, claro que numa dimensão da profissionalização dos futuros profissionais do audiovisual, mas quando a gente pensa nesses cursos livres que a gente associa com a comunidade, a gente pensa assim, como contar nossas histórias, como nós mesmos sermos atores das nossas histórias e através do audiovisual está refletido o que é o nosso dia a dia, o que é a nossa comunidade, o que são as nossas dores e as nossas alegrias, né? E eu acho que é uma ferramenta importantíssima. E como você bem disse, a internet vem nos ajudar a essa divulgação, a essa visão que a gente possa ter de nós mesmos e dos outros, né? Eu acho que o bonito do cinema e do audiovisual é que é muito moderno, é muito dinâmico, dá uma visibilidade muito instantânea, como você disse, e motiva muito a realização por esse caráter lúdico, criativo e também por uma questão profissional e profissionalizante que a gente prima pelo foco do curso, né? É aquela coisa, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, pois é. Tendo conhecimento, né, professor? Acho que aí... A gente ainda brinca, a gente está chegando aos novos netos do Glauber Rocha. É verdade. Professor, e a estrutura para esse curso? Professor, o que dá para a gente falar da estrutura, a estrutura que a UNILA oferece para esse curso? Isso, nesse momento a gente está em processo de consolidação da nossa estrutura. E nesse processo de consolidação da nossa estrutura, a gente imagina especificamente laboratórios específicos para montagem, laboratórios específicos para edição, de som, áreas específicas que a gente trabalha tecnicamente, a gente está estruturando os nossos laboratórios para que eles cada vez mais estejam instrumentalizados dentro da nossa universidade com o fazer audiovisual. Nós temos equipamentos, hoje em dia, em um nível limitado, mas que a gente está num crescente para que cada vez mais os nossos alunos estejam instrumentalizados com o que há de mais moderno e de mais atual na realização audiovisual. Então, o que dá para a gente fazer, então? Porque eu queria que o senhor fizesse um convite, pessoal, ir lá conhecer as dependências da UNILA, conhecer o que é a grade curricular desse curso, para que as pessoas realmente tenham, pessoas que têm aquela paixão, têm vontade, mas ainda não sabem, como a gente mesmo falou, o que a gente gostaria é que os iguaçuenses também tivesse a coisa da UNILA para si, não só a UNILA, lógico, a Universidade da Integração Latino-Americana, tem muitos estudantes de fora, mas que os iguaçuenses também... E é nossa, né? E é nossa, claro, é isso que o senhor mesmo falou, a UNILA é nossa, nada mais justo que os iguaçuenses ingressem lá para depois, para que a cidade também possa contar com esses profissionais, porque na maioria dos seus alunos lá são alunos de fora, a pessoa aprende aqui e vai colocar todo o know-how que teve durante o curso fora daqui, sendo que a gente pode manter esses profissionais aqui. Né? Nesse sentido, a gente imagina realmente que, assim, que por exemplo, no médio, a longo prazo, a gente planeja no médio prazo ter essa questão de um polo audiovisual aqui em Foz do Iguaçu. E eu acho que a conformação desse polo fortalece ainda mais o convite E aí fica mais atrativo esse convite para todos os nossos iguaçuenses. Mas é importantíssimo que eles possam conhecer. Eu convido a todos vocês que venham conhecer. A gente está na Alameda Rui Ferreira, 164 no centro. É, pode procurar a gente. Que se quiser alguma informação sobre o curso, procure. Me disponho, meu nome é Eduardo, me disponho. Pode ir lá na Unila procurar para que a gente bata papo sobre o que é o curso. Os que quiserem mais informação sobre o que é o projeto pedagógico, sobre qual é essa característica do nossa na grade curricular, mais uma vez, dentro do site da Unila, né? unila.edu.br, você tem lá graduação, cursos, cinema e audiovisual. Aí você tem todas as informações necessárias para com relação ao que é a nossa grade, ao nosso plano curricular, ao perfil de formação que a gente tem no curso. Certo, então, professor. Eu comecei com essa simpatia que é o professor Eduardo Dias Fonseca. Eu já me apaixonei, já gosto muito de cinema e tal. Acho que já vou fazer uma faculdade. Vou lá conhecer também. Fica o convite para você, iguaçuense, conhecer esse curso e estar ingressando na Unila. Professor, deixa eu encerrar com o professor aqui. Professor, obrigado pela sua participação. Obrigado você. Então, as informações aqui no site, melhores informações, na unila.com.br, professor. Isso. .edu.br. Exatamente. Tá certo, então. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br, onde vai poder acompanhar na íntegra todas as informações. Professor, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Muito obrigado a vocês.